aqui começando o primeiro episódio de 2025 do Falando no Diabo. Feliz Ano Novo a todos. Acho que ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo aos nossos ouvintes. A gente está aqui então para o nosso clássico episódio de expectativas 2025. E o que acontece, né, todo ano? A gente fala de vários filmes, todas as promessas de 2025. Chega na retrospectiva, a gente vê que saíram tipo uns três ou quatro dos que a gente comentou e várias coisas que a gente não tinha sequer visto que ia sair, né? Mas é essa aventura sempre. E o nosso favorito no final do ano geralmente não é um que nós não comentamos no programa. Tá Exato, virando um clássico isso exatamente. já. Façam as suas apostas. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas, então. Olá, Samuel, bem-vindo de volta. Olá, Sil, olá, Ivo, olá, Infernalto, eu estou de volta. Segundo o Ivo, eu preciso dar algumas satisfações. Eu não sinto essa necessidade, mas beleza. Então, eu tô de volta porque, sei lá, gente, eu precisava de férias, férias. SSO, férias, eu precisava disso. Então, tô voltando agora, mas tranquilo. Brincadeiras à parte, eu precisei tirar um momento, né, do podcast para uma organização de alguns projetos pessoais mesmo. Tinha falado com a Cio, tinha falado com os meninos. Virou essa brincadeira gostosa entre nós, né? Um pouco fora do controle, Ivo. Só pra deixar registrado que talvez tenha saído um pouquinho do controle. Minha mãe ficou preocupada, tá, Ivo, em alguns momentos. Sorry. Mas tudo bem. Tô felizaço de estar de volta. Tava com muita saudade de gravar com vocês. E é isso. Temos um ano para tocar aí agora. É isso. E boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Samuel. Bem-vindo de volta. Estava com muita saudade de você. Me desculpe, mas foi bem divertido. Foi ótimo. Criar aquelas histórias foram bem divertidas, mas bem-vindo de volta. Eu considerei o ano de 2024 bem legal e assim, né? Eu não sei muito o que dizer. Tenho altas expectativas com algumas coisas desse ano. Muita curiosidade por algumas outras coisas. E a gente vai comentando aqui, a gente vai tentar comentar o que a gente considera assim de legal, de relevante aí. E vocês também podem, né, falar com a gente depois, o que é que vocês acham? Vamos ver. É isso. Bom, hoje estamos enxutos, nossos demais colegas ainda estão de férias. Em breve estarão de volta. Mas vamos lá então para nossa lista, gente. Bom, a gente vai, assim como na nossa retrospectiva, né? Vamos fazendo, a gente vai comentando, trazendo os filmes aqui mês a mês e vamos comentando o que a gente conseguir, né? Para variar, teremos muitas continuações. Então a gente sabe pelo menos mais ou menos aonde estamos nos metendo, mas vamos ver onde a gente chega aí. Antes, eu só queria dizer, esse episódio está saindo então no dia 17 de janeiro e, portanto, o Lobisomem estreou ontem nos cinemas, né? Claro que não assistimos ainda, mas quero saber de vocês então, pessoal, como estão suas expectativas para esse que vai ser então o primeiro terror de 2025? Olha, eu tô com uma boa expectativa para esse, porque pelos trailers mesmo, eu achei ele muito interessante. A direção é do. Eu não sei pronunciar esse nome, gente. É Lee Whannell, né? Isso É aí, isso do mesmo. Lee Whannell que ele fez O Homem Invisível. Então, aquela versão com a. Ai, meu Deus, esqueci o nome da atriz. Caraca, me sumiu Sumiu também. também, porque enfim, ela acabou virando irrelevante de novo. Mas é, tem isso, a vida tem dessas, desculpa. Mas beleza. Elizabeth Moss. Isso, Elizabeth Moss. O filme é maravilhoso. Gente, O Homem Invisível é muito bom, é muito legal. E eu lembro que é o último É filme que eu assisti muito. antes da pandemia, antes de fechar, foi tipo um trauma. Ai, que péssimo. E como ele explorou a perspectiva de um novo Homem Invisível, eu tô muito empolgado em como ele vai fazer para o Lobisomem. Quem viu os trailers tá bem interessante. Tá um jogo de gato e rato, tá tenso. Mas já teve algumas sessões desse filme e eu não vejo ninguém falando, nem bem nem mal. Então eu tô um pouquinho preocupado que seja um filme que vá passar batido, sabe? Eu também tô com boas expectativas por conta do Homem Invisível. O Lee Whannell é um bom diretor. Ele fez Upgrade também, vocês assistiram? Adoro. Ah, eu assisti, mas não gosto muito, não. Ah, eu adoro. Eu gosto bastante dele. E vamos ver, né? Achei até interessante também que saiu bem próximo de Nosferatu. É que, na verdade, Nosferatu foi o primeiro filme de terror do ano, né? Mas... Isso é um caso à parte, né? É, mas são dois personagens clássicos, né, do cinema, assim. Então, achei interessante eles saírem um seguidinho do outro, assim. Mas vamos ver o que dá. E você, Ivo? Ah, faço das... Gosto do diretor também, gosto do filme, tô curioso para ver. Eu achei o trailer interessante, achei que ele vai fazer uma coisa diferente, assim, como ele fez com O Homem Invisível, assim. Então, eu tô bem curioso, assim. E só levando um detalhe rapidinho, Sil, é que esse filme ele é estrelado pela Julia Garner e pelo Sim. Christopher Abbott, ou seja, tesão, porque são dois lindos. Eu acho o Christopher lindo, eu tô, tipo, muito ansioso pra ver ele em tela novamente. Mas sim, eu acho que o elenco dá uma dose a mais de confiança também, né? Mas vamos ver, tô bem curiosa. Ouvintes, vocês, se já tiverem assistido aí logo na estreia, vocês já voltem com comentários. Mas, ainda nesse mês também, né, nos Estados Unidos estreia o filme Presence, dia 24, que é um filme dirigido pelo Steven Soderbergh, que fez, por exemplo, Erin Brockovich. Ele não tem um currículo muito... Tem um currículo de filmes grandes, mas não de terror, né, então achei interessante. E no dia 30 de janeiro, aqui no Brasil, estreia A Acompanhante Perfeita, que é um filme estrelado pela Sophie Thatcher e pelo Jack Quaid, que me parecia interessante quando eu vi o teaser, e aí hoje eu vi o trailer inteiro e já perdi completamente o interesse. Vocês estão acompanhando alguma coisa desses dois? Pode falar aí, desculpa. Não, muita gente tem me mandado, né? Tem saído muito conteúdo sobre o The Presence, né? Então tem muita gente me mandando, porque é uma coisa que foge um pouquinho ali da caixinha, geralmente, dos filmes de horror, né? Pelo fato dele ser do ponto de vista da entidade. Não que isso seja uma novidade, que a gente já tem outros filmes, assim, né? Tem aquele I Am a Ghost, aquele filme oriental, que é muito bom também. É I Am a Ghost, né? I Am a Ghost, não lembro direito. O próprio A Ghost Story também, né? É A Ghost Story, tem o... próprios outros, né? Se a gente for ver a questão de percepção, apesar dos outros ter um plot twist. Mas tem chegado muita coisa para mim, as pessoas vêm me mandando, né? O Ivo gosta de terror, ele vai gostar disso aqui. Curioso, assim, mas assim, não tenho muitas expectativas sobre ele. Agora, o outro eu não tenho muitas informações e esse aí estou um pouquinho por fora dele, o Acompanhante Perfeita. É, o Acompanhante Perfeita, eu vi o trailer diferente de tudo, eu fiquei muito curioso de, porra, que diabos vai ser isso? Mas, ainda mais que tem dois atores que eu gosto bastante dessa nova geração, que é a Sophie Thatcher, né? Que é do... Meu Deus, tá tudo fugindo da minha memória, os nomes todos. A série lá das meninas, de Yellow Jackets. Ela é ótima. Ela é maravilhosa. E ela tá muito boa também no Heretic, que ela tá estreando junto com o Hugh Grant. Então, eu tô bem empolgado, ainda mais porque tem um menino lá do The Boys, mas o problema é que ele tá com a mesma cara do The Boys, então... É, tá. É aqueles atores de série que é complicado trabalhar fora da série, sabe? Tipo, é chato falar isso, mas é uma realidade. Você tem que fazer uma mudança de caracterização e parecer uma pessoa diferente. No trailer não parece. Então, mas a Sophie tá, assim, incrível no trailer. Eu amei, amei. E eu fiquei bem curioso com o trailer, realmente. Mas... como diz a Sil, vamos ver o que vem por aí, né? E com relação ao Presence, ele me fez lembrar de um filme que... Nossa, toda vez que eu lembro do Away, que foi esse filme, eu fico com raiva. Que foi o In a Violent Nature. Sim. Que estreou ano passado, né? Foi um sucesso. Esse filme teve aquele movimento de redes sociais. Porque ele foi um sucesso de crítica, de gente falando bem. E aí, quando veio pro público geral, a coisa desandou. Então, tipo, todo mundo passou a odiar esse filme. Foi aquele movimento, tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Todo mundo começou gostando, depois, bem, todo mundo odiando. Então, Não sei se dá para criar uma expectativa com o Presence, por enquanto não. Eu tô mais empolgadinho com a acompanhante perfeita mesmo. É, eu assisti na Violent Nature no fim do ano, começo desse ano, não sei. Só, né? Perdi o timing e achei bem qualquer coisa. Não é, assim, gente, não é de se admirar que o Jason mate pessoas, a vida dele é muito chata. Eu achei divertido, eu achei bem divertido, real. Gostei de alguns momentos, algumas pegadas, alguns takes. As Não, tem mortes eu seus gostei. É, tem seus momentos. momentos. Tem seus momentos. Eu tava curiosa porque eu tava vendo essas listas, né, de fim de ano e vários lugares, inclusive o Boca teve melhor morte, né? E aí tu falava, ah, a menina da yoga. E eu não tinha assistido. E é divertido mesmo. Mas enfim. E sobre a acompanhante perfeita, acho que o meu problema foi isso. Enquanto eu tava vendo os teasers, eu tava, ai, mas pra onde vai isso, né? E aí hoje eu vi um trailer um pouquinho mais comprido, nem era comprido, acho que tinha 1 minuto e meio. E ele já me mostrou pra onde vai isso. É por isso que eu perdi o Sim, interesse. é. O Samuel, não trailer veja revela mais muito. nada. Não, não, eu parei também. Porque eu concordo com É. você. O trailer revela talvez o filme inteiro. Então É, é então. meio desanimador seguir em frente. Eu fui assistir o trailer. Eu evito, né? Mas eu fui assistir o desse pra colocar algum comentário aqui na nossa lista pra gente comentar. E me lasquei. Aí o resto eu não vou comentar nada. Se eu citar nomes. Mas vamos lá. É, em fevereiro, então, dia 20, já aqui no Brasil, também estreia O Macaco, que é o novo filme do Osgood Perkins, né, que dirigiu Long Legs ano passado. É um filme baseado em um conto do Stephen King. Esse eu só vi umas fotos e parece ser bem sangrento, assim, me parece que mistura terror e comédia, né? É sobre um macaco de brinquedo que dois irmãos encontram, né? E aí começam a acontecer várias mortes depois deles encontrarem esse brinquedo. Tô esperando por esse. E vocês? Eu também. Eu já li esse conto, já faz um tempinho que eu li. E é aquela coisa do Stephen King, tudo ele transforma em terror, né? Ele transforma uma máquina de passar amaldiçoada e eu lembro que eu gostei do conto porque ele é tenso, né? E é aquela coisa, né? É um conto que eles vão transformar num longa, né? Eles fizeram isso com o Bicho Papão no ano passado e deu muito ruim, mas aqui temos os Perkins. Né, que é Exato. um puta diretor, né? Eu gosto bastante do trabalho dele, então eu tô com uma expectativa lá em cima com esse filme, muito curioso dele, assim. Eu conto assim, o conto é simples, até bobo, mas é tenso. Quero ver o que que ele vai fazer isso com um longa-metragem, né? Fico muito curioso. Eu acho que vale lembrar que além de Stephen King não estar sendo muito hypado no momento, tem poucas coisas dele que estão indo para adaptações. As poucas coisas que foram não chamaram muito a atenção. No ano passado a Max lançou com o exclusivo A Hora do Vampiro, né? O filme foi um fracasso. Foi um fracasso gigantesco de público, de crítica. Ninguém gostou desse filme, ele é considerado um dos piores do ano. É Hora do Vampiro, eu falei certo no nome? Eu sempre fico em dúvida Isso porque mesmo. mudou, né? Porque é Salem's Lot, Sim. né? É um É. livro que mudou de título depois que ele foi lançado. Eu sempre acho isso muito curioso aqui no Brasil. Mas aí vem agora essa adaptação do The Monk, que como o próprio Ivo falou, eu não li, mas todo mundo conta que é um conto ok. Ele é um conto legal, é um conto divertido e tenso ao mesmo tempo, mas não é aquelas coisas marcantes de Stephen King. Não. O que dá o tom é justamente que vai ser dirigido das pessoas que fez um dos melhores filmes de 2024 para muita gente, que foi o Long Legs, né, o Ross Perkins, e com um elenco muito curioso, que tem o Theo James como protagonista e o Elijah Wood tá junto. Então, tipo, se tem Elijah Wood fazendo doido, eu vou ver. A cara do Elijah Wood é de doido, eu Ele adoro vai Elijah Wood. fazer um doido, né? Como Por sempre. favor, ele tem que fazer um doido, sei lá, ele tem que fazer o papel semelhante ao do Nicolas Cage no Longlegs. Por favor, sei lá, ele tem que interpretar o um macaco. Ah, mas o macaco é o um brinquedo, foda-se. Então a expectativa é essa, sabe? Tipo, beleza, estamos criando uma expectativa com algo que não parece para ser criada expectativa. Mas a gente vai nessa, a gente está embarcando nesse trem. Estamos todos. Pelo menos a curiosidade, né, gente? Sim. Porque é um time realmente que, nossa. É um time muito interessante para um filme que. Para um projeto que não parecia que tinha algo assim para andar realmente, sabe? Exato. Vamos ver. Esse tá perto também, pelo menos já tem estreia aqui. A gente não vai ter que esperar muito. Mas bora lá. Bom, ouvintes, né, só para esclarecer, tem outros filmes além dos que a gente vai falar que já estão assim anunciados, né? Mas muita coisa tá tipo, ah, filme tal, sinopse não existe, fulano vai dirigir. Ponto. Isso, esses né? Eu nem coloquei, tá? Porque provavelmente não sai esse ano. É muito vago, então a gente vai pulando, porque acho que também não precisa. Então vocês vão ver uns buracos aqui em algumas datas, é porque provavelmente está preenchido com alguma coisa assim, que a gente está deixando de lado. Mas também porque, né, primeiro semestre a gente sempre fala que é um pouco mais difícil. Vocês vão ver que um pouquinho mais para frente vai ter mais coisa, mas vamos chegar lá. Então pulando direto para abril. No dia 18, estreia nos Estados Unidos o filme The Ritual, que é mais um ritual. Eu já me perco com os rituais que existem, porque já são vários, aí esse vai ser mais um. E é um filme que trata de dois padres que têm lá suas diferenças, mas eles têm que deixá-las de lado para fazer um exorcismo numa jovem. E ele tá aqui porque ele é estrelado pelo Al Pacino e pelo Dan Stevens, que são duas pessoas muito interessantes, né? Então acho que vale ficar de olho. E no dia 25 de abril estreia o Until Dawn, que é o filme baseado no jogo, né, de mesmo nome. Vai ser dirigido pelo David F. Sandberg, que dirigiu o Lights Out. Mas pelo que eu vi desse filme, ele vai contar outra história e vai ter outros personagens que não serão os do jogo. Samuel, talvez você saiba. É um pouco falar chocante, para dizer o mínimo do quanto é chocante, que Until Dawn, que é um jogo que já é basicamente um filme interativo, ganhar um filme e ser completamente diferente. Porque, para você ter uma ideia, Until Dawn, o que se passa com os jovens do jogo, que é basicamente um slasher, praticamente, é que é um mendigo, aquela criatura, né, de folclore e tal. É o grande vilão, é um mendigo. E no filme não vai ser. Então, tipo, ok, vamos fazer o quê? A história de Until Dawn é muito fechada, é absurdamente fechada. Por mais que seja um filme interativo que você define o final, define quem sobrevive a partir das suas escolhas e ações, ela é muito fechadinha, ela é muito um ciclo, um círculozinho ali, você sabe pra onde vai caminhar. E aí, tipo, é uma coisa que uma adaptação midiática que não faz muita... Não faz sentido, não faz sentido. Existem adaptações e adaptações. Adaptar esse jogo num filme é praticamente fazer um remake. Então acho que foi a ideia que eles tiveram de... Ah, vamos fazer alguma coisa diferente. Só que o curioso também é que esse filme vai estrear em abril e nós não tínhamos nada, nada. Simplesmente nada, não tinha nada. Nenhuma imagem, nenhum teaser, nenhum trailer. Hoje, que a gente tá gravando, dia 14 de janeiro, saiu o primeiro teaser. Hoje. E não. Nossa, é, gente. Se vocês quiserem, eu mando depois o link pra vocês verem. Porque é teaser mesmo. Ele não tem nem muitas coisas, não. São os produtores e o diretor falando. E algumas cenas do que vai vir por aí. Tem um minuto gravado. Tem um minuto e 6 segundos. Então, tipo, cara, é cheiro de fracasso. Vai dar muito errado. Eles não têm pra onde fugir. Vai dar muito ruim. Nossa, mas realmente não faz sentido, né? Vou comprar os direitos deste jogo, caríssimo, e fazer alguma coisa que não tem nada a ver, sabe? É muito, muito ridículo. Não sei o que eles querem realmente com isso. A ver, né? A ver. E o The Ritual, sinceramente, eu tô bem por fora e eu tô com uma preguiça, gente, de filme, de ritual, de exorcismo, de padre. Cansei de padre. Geralmente o padre é o Russell Crowe. Então, tipo, não quero mais. Pois saber. É, tô surpresa por não ser. É, não. O Al Pacino, velho. Homem, o que é que tu tá se metendo? Sério, dá tempo, sai. Não, não dá tempo, não. Mas beleza. Al Pacino fez umas coisas que recentemente, né, que pelo amor de Deus, mas vamos relevar pela geniosidade da obra, o conjunto da obra. Então, não tem como eu me empolgar, não, por isso aqui. O que me pega mais realmente é o nome. Porque. Inclusive, se a gente quisesse. Tem que nem. Se a gente quisesse fazer um programa só sobre filmes de padre com Russell Crowe, a gente teria tema o suficiente pra isso, sabe? É engraçado. Ai, Sim, achei que você fosse falar da gente fazer um programa com todos os The Ritual. Nossa, ah, tá, pode ser também, tem duas oportunidades aí, ó. Ai, gosto. Daí a gente faz um com os Prey também, porque também foi uma histeria coletiva. Mas Tem enfim. até jogo. É. Gente, o próximo da lista é esse particularmente, acho que é o meu favorito aqui do que a gente vai falar. Pode mandar, que é 16 de maio. Finalmente estreia Premonição 6, né? Que tá com o título de Final Destination Bloodlines. Bloodlines nunca é um título muito positivo. Não. Todos os Bloodlines que saíram são sequências de franquias eternas e são ruins. Mas eu tô muito curiosa por esse, ainda mais que, né, acho que vai ser uma das últimas aparições do Tony Todd, que foi confirmado nesse filme. Então, quero muito. Pode mandar. Eu só quero dizer o seguinte: ter um novo Premonição na era do TikTok vai ser um acontecimento. Os jovens vão amar esse filme. Os jovens, né? Eles vão amar esse filme. Mas eu tô zero expectativa, zero vontade. Eu acho que é uma franquia assim que nem o básico das boas mortes andou fazendo bem nos últimos filmes, então eu tô com muita preguiça. Mas vale lembrar que é assim surreal, porque os cinco filmes que já foram lançados, a franquia toda chegou a faturar mais de meio bilhão. É tipo 665 milhões, pra ser mais preciso. Então é muita grana para filmes que eram muito baratos. O Premonição 4, que foi o auge em 2009, arrecadou 200 milhões de dólares. Então, filmes que são baratos, que são bestas, não tem um roteiro muito elaborado. Tirando um acontecimento ali ou outro, tipo, eu esqueci qual é o filme que se liga com o primeiro do avião. É o 5. Pois é, eu gosto do final do 5. Eu gosto pra caramba do final do 5, inclusive. Nossa, eu não esperava. É bem bom, realmente, a gente não esperava. Foi um momento assim dessa franquia que, uau, foi É bem um legal. brilho, sabe? Foi bem legal. Agora, não sei se a gente pode criar muita expectativa com esse filme, não. Mas que vai bombar no TikTok, vai bombar pra caralho. Ah, Eu certamente. acho que isso é a aposta certa, não tem erro. Vai. Independente da qualidade ou não, é um filme que vai ser sucesso. Samuel tá certíssimo. É o tipo de filme que vão botar mais dinheiro no marketing do que no filme em si. Sim. Certeza. Mas muito bem. Que mais? Deixa eu ver aqui. Em junho temos filmes. Ah, em junho temos boas expectativas. A gente vai ter 28 Years Later. Qual que tá o nome dele Em em português, acho que português, ficou gente? Você 28 anos sabe? depois mesmo. Não, mas ele tem o. Ah, tem um subtítulo, né? Tem o um Não foi. Ah, subtítulo. não. O clássico Isso. subtítulo, o obrigatório subtítulo. Deixa eu ver Peraí, aqui deixa eu ver. rapidinho. Extermínio à Ah, Evolução. não. Esse vai ser o Nossa. título real. Ô, Brasil! Extermínio à evolução. Ai. Muito bem. A evolução, meu Extermínio Deus. à Evolução. É, bom, mas esse eu tô botando muita fé também, porque vai ser de novo o Danny Boyle dirigindo, o Alex Garland escrevendo o roteiro, é onde ele deve ficar mesmo, como roteirista. É. E eu não sabia que vai ser uma nova trilogia, vocês sabiam? Aliás, Mas me pegou de surpresa. não, eu tava Ah. sabendo assim, mais ou menos. Mais ou É isso menos. que eu não vai ser Vai uma ser nova uma. trilogia, assim, vai ser uma trilogia a partir de uma duologia que só tem dois filmes. É. Pois é. O que é Verdade. ainda mais Confuso. chocante. Isso tá muito confuso. Que confuso. Ai, vai ser uma trilogia para ser acrescentada aos dois filmes. Tá, eu vou xingar Tá melhor. vocês, eu já vou xingar vocês, porque assim, eu ia falar, esse é talvez tem chance de ser meu filme do ano. Porque eu sou muito fã dessa franquia, assim, muito, muito, muito fã dessa franquia. Só que a gente já tá falando, sei lá, uns 2 minutos sobre ele, e eu já tô assim, ok, isso não tá legal. Isso Sim. não tá Mas legal. olha só, Samuel. O próximo filme que sai em 2026, quem vai dirigir é a Nia da Costa. Ah, legal. E deixa eu ver só se eu acho o título dele. Bonnie Temple. Bon Temple. Ah, tá na nossa lista. É isso mesmo. 28 Years Later, The Bone Temple. Aí o terceiro eu acho que não tem notícia ainda do que vai rolar. E aí tá uma coisa de se o Cillian Murphy vai voltar, né, no terceiro filme. É, tem site dizendo que ele vai retornar, tem site dizendo que ele não vai retornar. É, tinha até um Então, zumbi lá que parece com ele, né? No trailer que tá todo mundo diz, tem falando, mas gente enfim. dizendo que é ele transformado em zumbi. Gente, é Mas enfim. igualzinho. E vale lembrar, vale ressaltar, na verdade, que a sequência vai ser estrelada pelo Aaron Taylor Johnson e pela Jodie Comer. Eu não sei o que esperar disso, porque o Aaron Taylor é uma pessoa que tem só me decepcionado em filmes e até comportamentos mesmo. Ele é um daqueles atores chatinhos de Hollywood, o pessoal fala. Então, e os últimos filmes dele foram uma bomba, porque eu não gostei. Impossível gostar dele no tal do Craven. E eu não curti muito a atuação dele no Nosferatu. Foi uma das coisas que eu realmente não gostei no filme, foi a participação dele. Então, mas ele é um bom ator, ele tem algumas obras sensacionais. É, eu tenho um carinho por ele, gigantesco em Kick-Ass, 1 e 2, mas sei lá, o que é que o tempo fez com ele, sabe? E como é que ele vai ser dirigido nesse filme? Queria muito que o Cillian Murphy voltasse, mas pelo que o próprio Danny Boyle fez nos primeiros filmes, nos dois primeiros filmes, realmente não tem nenhum sentido que ele volte. Então eu tô de boa com esse sentimento também, se ele não voltar. Então, Eu gosto eu muito, acho também. eu sou assim, um devoto do primeiro e do segundo filme. O segundo filme, muita gente fica dizendo, ah, não é bom, não é legal. Cara, é Eu sensacional. adoro. Segundo filme é sensacional. O final dele é de uma coragem. Ele é tão gostoso aquele final assim que tu disse, caralho, a merda se desenhando. Aí quando tu pisca os olhos, a merda aconteceu. Lindo, lindo. O final do segundo filme é lindo. Mas, por isso eu tô com uma expectativa gigantesca no. Eu vou chamar de 28 anos depois. Eu quero que se foda esse título nacional por enquanto. Então, eu vou chamar de 28 anos depois e eu tenho chance assim de talvez ser um dos meus filmes do ano. É, esse eu também tô bem curioso, assim, tô, não curioso, né, expectativa mesmo alta. É, como o Samuel adiantou, eu gosto muito do segundo, que é o diretor é o Juan Carlos Frenasdilo, que eu já tinha visto um filme dele que era bem legal, eu gostei. É o, como é que é, Intacto o nome do filme dele? Acho que é isso. Era um filme em espanhol muito bom, assim, bem interessante. Mas esse filme aí é a volta, né, do Danny Boyle aí para a franquia. A gente já conhecemos o trabalho dele e tô na expectativa alta, assim. Agora seria muito legal ver o Cillian Murphy daquele zumbi lá, cara. É igualzinho o zumbi. Acho que deu mais repercussão esse zumbi sendo o Cillian Murphy do que o filme em si. Pois é. Bom, vamos ver. Eu tô contando com esse também. Eu também gosto do segundo filme. Mas veremos. E ainda em junho, no dia 27, teremos Megan 2.0. Confesso que não vi o primeiro até hoje. O que Sério? vocês acham? Sério. Nem foi por nada, assim. Não foi uma vontade. É que nem eu Sorria. Que eu só fui assistir Sorria quando saiu Sorria 2. Megan vai ser a mesma coisa. E podia ter Só. assistido dois sem ver o um. Sim. Mas é isso, perdi o timing, sabe? Não foi nem. Ai, não quero ver. Cara, assim. Fala, Ivo, o que é que tu acha do Mega? Não, mas assim. Eu acho o Mega um filme até divertido, assim. Não gosto muito do final dele, não, mas é, eu acho um filme divertido, assim. Eu gosto muito da leitura que o pessoal do Esqueletos do Armário tem desse filme, assim. Eu vi eles comentando dele. Eu acho muito legal a leitura que eles dêem desse filme, o QR Code que eles enxergam, que eles Ah, enxergaram sim. no filme. Eu achei muito bom. É, mas assim. Não tenho expectativas, não, para esse, não. Desculpa, gente, mas. Mas, assim, é um filme Assim. que fez muito sucesso, né? É um filme É isso que eu ia que falar, que o primeiro fez muito sucesso. fez muito sucesso. Até hoje eu vejo a cena dela dançando. É que aquela cena é bem legal, assim. Filmes que foram feitos para ter corte no TikTok, é isso aí. É, esse é. Exato. E aquela Cooper tá voltando, né, com um roteiro. Então, e a dupla de atrizes também, né, a Alison Williams e a Violet McGraw. McGraw, não sei se estou dizendo correto, mas elas estão voltando. E resta saber se é a boneca mesmo que tá voltando, né? A gente não tem trailer de Megan. É, o filme foi adiado, na verdade, ele ia sair mais cedo. era para ele sair agora, dia 17. Foi adiado para maio. Então, é o famoso adiamentos geralmente significam más notícias, mas algo que é adiado tem sempre a chance de ser algo melhorado. Vamos ver, né? Porque se a gente teve. Vamos parar para dar um pouquinho o braço a torcer. Se a gente teve Sorria 2 como um dos melhores filmes de 2024, tem uma chance de a gente ter Megan 2.0 como um dos melhores filmes de 2024. Ou vocês acham que eu estou sendo muito ousado? Acho que sim, Samuel, porque esse tipo de coisa não é muito comum assim acontecer. É bem comum, realmente. É, então. Deveria ser mais comum, mas é bem comum. Mas eu tô me agarrando a esse pensamento besta. Porque só isso é pra me fazer assistir esse filme. Porque Sorria 2, eu lembro. Era um filme que eu não ia assistir. Eu ia Eu também descartar, não. assim, total, total. Mas falaram tão bem de Sorria 2, mas tão bem que eu fui ver no cinema e eu amei. Eu amei Sorria 2. Mas É bom Megan mesmo. é bem bobinho, bem chatinho em alguns momentos. E o pior, sabe? Tipo. Não é um filme que engata realmente. Ele tem um tom que ele segue esse tom do começo ao fim. Não tem uma tensão, um clima em construção de suspense. Não, ele é um filme que anda numa linha muito reta. E é uma reta bem abaixo, assim, bem lá embaixo. Então não é um filme que te emociona, não. É curioso que ele fique na memória. Ele se criou, ele virou meme. Ele tem seus significados, né? Seus símbolos espalhados por aí. É até curioso que isso realmente tenha acontecido, mas eu acho que se investiu muito na campanha de publicidade desse filme para que isso tivesse acontecido. E essa continuação ela tá vindo por causa disso, porque realmente ninguém gostou de Mega. Ninguém. Ninguém olha para esse filme e diz: "Ai, meu Deus, esse filme é tão legal, mudou minha vida". Não. Ninguém fala isso. Mas Mas falou-se muito dele, né? exato, falou-se muito dele, ainda se fala, a boneca ficou como um Ainda se símbolo, fala. né? Um símbolo pequeno até, mas ficou, conseguiu. Então, quantos filmes tentam e nem chegam nem perto desse Uai, resultado? gente, ouvi Então, como falar de um tirar o. cross, ouvi falar de um crossover com ela e o Chuck? Teve um. Na série do Chuck teve um momento, né, Teve. que o Chuck ri dela, fala mal dela. Nas redes sociais, os dois perfis oficiais ficaram trocando farpas, né? Então, é que nem eu falo, quantos tentaram chegar perto desse tipo de significância, de ter um símbolo, quantos filmes, quantas obras, e não chegaram nem perto. E a Megan conseguiu, tipo, o boneco do mal, tentou também, sabe? E não, esquecível, completamente esquecível. Teve dois também, né, desse Teve filme? dois. Meu Teve, Deus. eu assisti, lembro nada. Se você me Assistiu. perguntar, eu não lembro. Porra nenhuma. Então, eu fico nessa curiosidade sobre o que é que vem aí, Megan 2. Boneco do Mal é um que eu não vi nenhum dos dois também. Ah, tá vendo nada. Eu vi o primeiro, mas não lembro de nada também, não. Enfim. Me pareceu, pelos comentários, esse me pareceu bem esquecível mesmo. Mas enfim. Bora então para julho. Teremos mais um Jurassic World Rebirth. Meu Deus. Dia 2 de julho, a direção é do Gareth Edwards, que dirigiu uns Godzillas por aí, né? Acho que ele dirigiu mais de um, se não me engano, das versões estadunidenses. E será estrelado pela Scarlett Johansson. Ai. Não poderia me importar Não, menos. pula. Pula. Mas o que eu estou esperando, Aí sim, sim. 18 de julho teremos Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A direção será da Jennifer Katie Robinson. Pelo que eu entendi, é uma sequência, né? Porque a Julie e o Ray vão aparecer, mas eles não são protagonistas. E tem um elenco bem jovem, então talvez seja um reboot, sequência, né? Uma coisa mais nessa linha, assim. Cara, só tô Estou empolgado por um curiosa. motivo. Fred Prinze Jr. Eu achei que esse homem, sei lá, tinha entrado num bunker e nunca mais ia sair. Então, o que será que ofereceram para que ele aparecesse? Vale lembrar que os detalhes desse filme não foram revelados. Ninguém sabe ainda, até agora sobre o que é que ele vai tratar. Realmente, se deduz que seja uma continuação, provavelmente vai ser um Lego Sequel. Estilo Halloween, estilo aquela tentativa do Massacre da Serra Elétrica. Qual outros Legacy Sequels que a gente tem aí? Beetlejuice, Beetlejuice. Sim. Com esses dois retornos, né? O Fred Pizan Jr. e a Jennifer Love Hewitt. Vai, já deixa a gente empolgado. Não deveríamos. Mas estamos, por causa deles. Pois, esse é o problema. Mas vamos ver. Essa diretora, pelo que eu olhei no IMDb, tem três filmes só. Não conheço nenhum deles, nenhum é de terror. Então vamos ver o que vem por aí. Mas estou curiosa. Depois de ter saído aquela série, né, que parece que ninguém gostou, eu não cheguei a ver. Ninguém gostou. Eu assisti o primeiro episódio, é horrível. Acho que pode ser um material mais interessante, assim. Agora pulamos para setembro, que já é um mês um pouquinho mais movimentado. Então, dia 5 de setembro, teremos Invocação do Mal 4, Os Últimos Ritos, que será dirigido pelo Michael Chaves, que dirigiu A Freira 2 e o Invocação 3, que eu não gosto. Nenhum desses dois. A Freira, pelo Não. menos, me diverte. Invocação 3 eu achei chatíssimo. Ai, muito. Eu tava Nossa. esperando que ele fosse ser um terror de tribunal, sabe? E Ah, tem sim. uma cena É, só no também. tribunal e acabou, aí vira um negócio igual. Aí depois vai pra. Tem uma cena na É penitenciária. verdade. Cara, aquele filme é muito ruim. Meu Deus, como aquele filme Não quero dizer que A Freira 2 é um bom filme, tá? Mas eu me divirto, eu acho mais galhofento, assim. Desculpa, não consegui terminar. Eu Eu entendo. larguei tipo 20 minutos, larguei. Ai, é muito bom. Gente, esse filme tem um meme com ele, com o meu nome. Do Como Invocação do assim? Mal. Tem um meme. Qual que é? Qual meme? Não... Ah, eu vou mandar pra vocês depois. É tipo assim, este é Ivo. Ah. Ivo está caçando mal. Como é o nome do filme? Ivo caçando mal. Todo mundo me manda isso. Muito Ai, gente, que bom. besteira. Desculpa, tá, gente? Ai, mas eu Besteira. adoro essas piadas idiotas. Então, mas assim, resumindo, não podia me importar menos. Porque é uma franquia que foi uma ladeira abaixo e tentou empurrar pra cima da gente um monte de porcaria. Teve o. Meu Deus do céu. Tipo, vamos pensar, nos Annabelle tudo. Aí teve o quê? Teve os Annabelle, dois A Freira. Teve mais alguma coisa? Teve a maldição da chorona. Não. É do universo? Meu Um Deus, deles, não, né? pelo amor. Porque tem mais um, mais do que um desses Tem o filmes da mexicano, que eu acho que chorona. foi o que eu vi. Não, tem um. Mexicano é bom. É Eu não vi. razoável, Ivo. Bom, é uma palavra forte. Não, eu vi um pessoal falando que ele é muito bom, o mexicano. Eu Ah, é? não Ah, vi. ok. Tá bom. Mas esse da franquia, ele é muito ruim. Não, é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu queria enfiar alguns outros, tipo o Homem Torto. Vai ter o um filme do Homem Torto, inclusive Vai? esse ano, mas eu não sei se ele é do universo, do The Esse estão Conjuring. anunciando há anos também, Samuel. Não sei se vai sair mesmo. Então, e eu não sei. É, então, pois é, tem isso. Teve um Diz que Homem sai em Torto aí 2025. no Hellboy, né? Teve. Ah, Teve um um Homem outro Torto no grande Hellboy. trauma. Mas realmente, não podia estar me importando menos. Cansei do casalzinho, então. Eles são super enrolados na vida real também, então, dois velhos chatos. Pois é. Mas veremos. É, no dia 26 de setembro, a gente tem duas estreias, sendo que uma parece que não vai acontecer. Teremos The Bride, que é uma versão do Frankenstein, dirigida pela Maggie Gyllenhaal, com o Christian Bale como o monstro de Frankenstein. E Jogos Mortais 11, que vai ser dirigido novamente pelo Kevin Greuther, que dirigiu o 10. Mas parece que já está atrasado. Já ia estrear no passado, também atrasou um ano. E acho que vai atrasar de novo. Então, nem estou esperando. Tipo, é outro que eu quero muito ver. Eu gosto muito do 10. A corda de intestino, para mim, é o ápice do cinema. Mas duvido que saia. Agora, The Bride parece que está com essa data fixa. E The Bride, chances de filme do ano. Pelo menos eu considero que tem um excelente potencial aí. É, vale lembrar, já fazendo um anúncio, de que a gente vai ter dois filmes de Frankenstein esse ano. E os dois têm chance de serem dois grandiosíssimos filmes de 2025. Mas eu tô com uma atenção muito especial pro The Bride. É, porque eu quero ver que pegada a Maggie Gyllenhaal vai dar para essa história, para essa repaginada da história de Frankenstein. Eu tenho uma devoção pela obra de Frankenstein, assim, considerada por muitos, né, a primeira ficção científica. Isso é bem discutível, mas de um grande nome assim mundial até hoje. Mas principalmente porque Frankenstein tem uma análise social absurda. E essa ideia de o Frankenstein quer construir uma noiva para ele, busca o médico que o construiu para fazer isso, como uma forma, inclusive, de dar paz a ele, de deixar de fazer da vida dele um inferno. Cara, assim, eu acho que tem potencial para ficar uma puta de uma história. Lembrando que o protagonista, como a Sil já falou, é o Christian Bale, que é um monstro. Ele só faz atuação agora nível estou quase morrendo por causa do meu personagem. Então, expectativa muito alta mesmo para The Bride. Já o Jogos Mortais 11, eu me surpreendi muito com 10. Muito! Ok, era a menina lá fazendo papel de adolescente, sem nenhum rejuvenescimento, mas beleza, é um filme divertidíssimo, deu certo, tem uma trama bacana, deu saudade. Eu reassisti todos os Jogos Mortais com o meu namorado, ele nunca tinha assistido, ele nunca tinha assistido. Aí ele quis se preparar para ir pro 10, e ele resolveu assistir, ele viciou, ele entrou assim numa onda de vício que ele incorporou a Lore, que é um absurdo a Lore de Jogos Mortais. A gente já comentou sobre isso, o quanto é ridícula a Lore desse. Porque se leva a sério demais, esse é o problema. Sim. E o 10, o próprio 10 é uma vibe meio. Não, não. Vamos botar mais leveza, sabe? Então, tipo, top. Eu gosto do 10 e tenho umas boas expectativas pro 11. Eu também revi recentemente a franquia inteira e eu falo que foi uma experiência bem melhor do que ver um filme por ano conforme eles foram saindo, sabe? Porque é muito. É uma novela, né? É uma novelona. E tem coisas muito complexas, assim, que só vão se resolver, tipo, sei lá, coisa do 3 que vai se resolver no filme 6. E aí eu já esqueci, gente, você acha? Exatamente. Então, ver com um intervalo menor entre os filmes, para mim funcionou muito melhor, sabe? Ainda é uma novelona? Ainda é. Mas pelo menos agora eu entendi. Eu não fiquei perdida com tudo que estava acontecendo. Então é isso, eu gosto muito da franquia. Assim, o primeiro filme eu acho um bom filme real, assim. Até hoje eu É assisto bom, e é ele é excelente. incrível. É um clássico. Os outros, assim, vai decaindo conforme vai saindo, mas eu gosto muito de assistir, assim. O que mais do que o Jigsaw ter antecipado a morte do CEO do plano de saúde, gente? Sabe, quando foi isso? Quando foi esse filme? Não sei. Aí toca pra 2024, pá, olha aí. Ele faz história do mundo real. Eu quero só fazer um rápido comentário sobre Jogos Mortais, que Jogos Mortais é tipo Cavaleiros do Zodíaco. Que Cavaleiros do Zodíaco criou a regra de que um cavaleiro nunca é atingido pelo mesmo golpe duas vezes. Fudeu, fudeu o enredo todinho. O enredo todinho de todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco. Fudeu, fudeu assim. E aí os Jogos Mortais é a mesma coisa, que Jogos Mortais criou a regra de que o Jigsaw não mata, o Jigsaw propõe uma troca da vida. Mais ou menos isso. É. Fudeu, fudeu também, a franquia todinha. Porque da metade pro final eles esqueceram dessa merda, dessa regra. Era só armadilha pra matar, matar mesmo. E tipo, ah não, mas tinha chance de sair. Chance o caralho. Não tem. É Eles mentira isso aí. entraram numa onda. É mentira, eles entraram numa onda de criar umas armadilhas que não tinha a mínima chance, a mínima possibilidade da pessoa sair daquilo. Sem falar que realmente algumas era pra matar, matar mesmo. Porque entrou o vilão lá novo e tal. É. Mas enfim. E o legal do 10 é que eles trouxeram a regra de volta. Se você passar, passou. Tem chance de passar. É tipo prova de concurso público federal. Então... Exato. Mas você perde uma mão, você perde um braço, você perde o seu rosto, mas Ai, sacrifícios. tudo tem seu preço. Exatamente. Ah, e só voltando ao The Bride rapidinho, eu tô com muito preconceito por causa da foto do monstro de Frankenstein que saiu, porque ele parece o Bill Skarsgård no Corvo. Tatuado, sabe? Enfim, tenho. Mas aí é um preconceito meu. Porque me lembra o Coringa do Jared Leto também. Então, né, Ai, já é um ai, Sil, ponto agora que eu vi, negativo. tu maculou. Ah, gente, mas você vê as outras fotos também, assim. Eu tô curioso pelo fato de ser a Megan Gyllenhaal, né, que vai dirigir. Mas as fotos estão meio, sei lá, me lembrou muito o que a Sil falou, Coringa. É, então. E, sei lá, tá me parecendo ser até um musical pelas fotos, assim. É. Achei meio estranho, assim, não sei. Eu achei esquisito também. Mas vamos ver. E sobre o Frankenstein do Guillermo del Toro, né? Eu deixei ele na lista aqui, mas lá pro final, porque ele ainda tá como sem data. Eu tô curiosa, porém, é um original Netflix. Isso, já ia dizer, original Netflix. E aí já são duas coisas assim, de um lado, ah, Del Toro, maravilha. Do outro, Netflix. Daí já é o barranco ali, né? Mas tô curiosa. Vamos ver o que sai daí. Eu vou confiar, eu tô dando total confiança, porque o Guilherme, ele é o tipo de diretor que não importa, acho que o peso do produtor executivo, ele vai fazer como ele quer fazer. Eu conto com isso. Eu conto com isso, ainda mais porque, por exemplo, ele fez o Pinóquio exclusivo para Netflix. E, gente, Pinóquio do Del Toro é uma obra-prima. Eu É não vi, assim, não. É bom pelo mesmo. amor de Deus, veja, veja. É assim, lindo, lindo, lindo, lindo. E continua a mesma história de sempre na sua essência, mas o que ele faz ali é arte, é arte. Fica lindo as adaptações que ele faz, o estilo visual que ele usou, é um encanto, o elenco. Pô, a Cate Blanchett é um macaco. Pois Então, eu fico muito feliz às vezes que o dinheiro da Netflix é usado realmente para algumas coisas que presta, sabe? Então, mas tá ficando cada faz vez mais sentido. raro. Então, realmente a gente tem também um pouco de podemos devemos ter um pouco de pé atrás porque tá ficando cada vez mais raro ver o dinheiro da Netflix sendo utilizado para uma coisa realmente marcante, bonita, histórica. Vamos ver, eu tô contando com isso também. Mas sabe-se lá quando, né? Porque não tem uma data definida. Mas torço para que seja esse ano também. Enfim, em outubro, então, já temos dois anúncios também, que são o Hell House LLC Lynched, que é o quinto filme dessa franquia, que vai ser dirigido novamente pelo Stephen Cognetti, que dirigiu todos os filmes, o que é sempre uma coisa boa, né? E acho que esse vai encerrar a franquia. Vocês assistiram Hell House? Não, eu Eu nunca não tenho o vi. que falar. Eu também nunca vi. Escuto falar há tempos, falar bem, inclusive. É. Fala faz bem sucesso, assim. Vou assistir antes que saia esse último, né? Agora é o momento. E no dia 17 de outubro, o Telefone Preto 2, que vai ser novamente dirigido pelo Scott Derrickson. Eu gosto bastante do primeiro. Gosto do Me Scott too. Derrickson. Estou Me too. contando com esse também. É, esse eu tenho expectativa, eu gosto. É, vai ser com Ai, gente, agora O eu Ethan Hawke vai engasguei. voltar. O Ethan Hawke vai voltar, né? Porque ele Vai voltar. tá bem Como pra caralho nesse então? filme. É. Pelo jeito vai ser uma prequel? Quem é que sabe? É, não Porque parece que as crianças também vão voltar. sei. Nossa. É. Ok. É. Estou curiosa. Não tem mais detalhes ainda. Esse é um que não tem sinopse. Mas acho que esse sai porque é um filme maiorzinho, né? Outubro também temos dois anúncios no mesmo dia. Nos Estados Unidos, né? 7 de novembro, então, temos Predador Badlands. Eu tô curiosa por esse, porque o Predador é o herói do filme, não os humanos. Então, vamos ver o que vai sair. Quem vai dirigir é o Dan Trachtenberg, que dirigiu Prey. Então, acho que também é um bom sinal. Já estou curiosa. E no mesmo dia, tá anunciado The Running Man, que vai ser dirigido pelo Edgar Wright e também é baseado em uma história do Stephen King, né? Ivo, essa você conhece? Eu não li o livro, mas já tem uma adaptação Ah, boa. antiga, que é inclusive com Tem, Arnold já tem. Schwarzenegger, que é O Isso. Sobrevivente, que é Não é um o filme que o filme de próprio Stephen King ação. dirigiu? Não, Sobrevivente não. Foi dirigido por Paul Michael Gasley. Ah, não, me confundi, perdão. É a adaptação do concorrente. Mas eu não li, não cheguei a ler, mas eu lembro que eu vi esse filme bastante. Ele era um filme de ação, mas com Arnold Schwarzenegger, ação, ficção, meio futuro, meio distópico, assim. Não sei se eu ver hoje, eu acho que eu não vou gostar, não, porque vai ser bem tosco. Mas na época eu vi ele algumas vezes, assim. Ai, tô É, brincando. ele é legal, que ele é tipo um reality show, né? Um programa de TV que as pessoas lá, eles têm que. Uns jogos, tipo aquelas Olimpíadas do Faustão, né? Mas umas coisas mais violentas. Ele tem uma proposta assim interessante. Agora sim, muito curioso, porque é o Edgar Wright que eu gosto bastante É, então. como diretor. Então aí me deu uma curiosidade legal. Agora o Predador Bette Landis, curioso também do Predador ser o herói. É que os vilões não sejam alien, que sejam os humanos os vilões e o Predador caçando humano fé da puta. Aí vai ser legal. É isso. A gente já teve um gostinho disso em Prey, né? Ele É, matando teve. aqueles Foi. caras, uma cena muito boa. Eu amo Prey. Que filme gostoso é Prey? Eu Eu gosto, gosto muito Nossa. também. Agora, é muito legal. Agora, vamos ver. É uma proposta muito boa, que eu acho que meio estranho não ter sido utilizada até hoje, sabe? Em alguns dos filmes da franquia. Por exemplo, a gente tem esses ícones do terror, como Predador e Alien, e eles nunca são o foco real, né? O foco são os humanos. Então, ter essa perspectiva anima pra caramba. Curiosamente, a atriz, o outro grande nome, único grande nome, na verdade, do elenco até agora, é a Elle Fanning. E ela vai ter múltiplos personagens, segundo as entrevistas, as notícias. Então, eu realmente não sei o que aguardar. Parece que o filme não vai se passar na Terra. Vai ser um local de múltiplas dimensões também, alguma coisa assim. Então, tá meio perturbado o que estão falando sobre esse filme até agora. Mas tem essa ideia da perspectiva de que o Predador vai ser o herói. A gente vai acompanhar a jornada dele realmente. A gente vai acompanhar pessoas tentando sobreviver a ele. Não, é ele tentando vencer o jogo. Então, como humanizar o Predador, que é um ser sem humanização? Sem humanidade, né? Então, eu tô curiosíssimo por essa proposta. Porque o Predador inclusive, quando a gente para assim pra pensar, o quão mal aprofundado é o Predador, sabe? Ele é uma raça que vive para caçar. Tá, mas tipo, eles só caçam, eles só fazem isso da vida dele. Qual é a base da economia? Tipo, não entendo. O fascismo venceu no planeta deles? Como é que funciona aí, essa raça intergaláctica? Pois Então, a gente não sabe de nada disso. A gente não sabe de nada disso. É hobby? É só um hobby de ricos? Então, queria entender realmente. Espero que a gente tenha bastante entendimento do universo. Do Predador, da lore real de Predador, né? Com a vinda desse filme. acho que vai ser interessante. Animada, né? Por conta de Prey, que foi tão bom. Espero que venha Sim. mais. Agora o Telefone Preto 2, só um comentário rápido, que pra mim parece previamente entrar na lista de filmes que não deveriam ter continuação. Ah, Assim. não. Não mesmo. Por quê? Por quê? É um filme ultra fechado. É um filme mega fechado. Aí vai ser uma prequel, porque fazem questão de trazer o Ethan Hawke de volta. Aí a gente vai ver o quê? Ele matando todas as crianças que aparecem como espíritos no primeiro filme? Não sei se eu quero ver isso. Não sei se eu tô interessado em ver isso. Mas pensa que é o Scott Derrickson. Eles Mas o conseguem Scott Derrickson também surpreender. tem suas derrapadas. Então, ele não é 100% não. Tô curiosa também, esperando sair uma sinopsezinha, né? Sim. Vamos ver. Mas enfim, para fechar o ano, então, dia 5 de dezembro, outro que eu não poderia me importar menos é Five Nights at Freddy's 2. Eu já achei um bem fraquinho. Mas no fim do ano, imagino que mais próximo do Natal, né? Ainda não tem uma data exata, a gente vai ter um reboot de Natal Sangrento, Silent Night, Deadly Night, que vai ser dirigido pelo Mike P. Nelson. Que é um filme produzido pelo Bloody Disgusting, que já produz filmes como o VHS, que, né, tem seus altos e baixos ali. O filme original não é lá essas coisas, né? Convenhamos. Então, quero ver o que que vai sair daí. Eu acho que o único comentário que eu tenho é lembrar que Five Nights at Freddy's fez dinheiro pra um caceta. Sim. Não importa o quão questionável ele seja em tudo que ele se propõe, porque não é um bom filme realmente, não é nem assim divertido, não é um bom filme. Mas a franquia de jogos, de brinquedos, de HQ, principalmente jogos, né? Nasceu como jogos, vale lembrar, tem um público gigantesco, gigantesco. É uma vibe tipo, você não faz ideia de que essa obra possui tantos fãs, mas tem. E foi essa galera que fez esse filme fazer dinheiro. Ele fez mais de 100 milhões de dólares, se eu não me engano. Então era meio óbvio que ia ter uma continuação. E meio óbvio que não vai sair muito do provavelmente do que já foi apresentado. O criador do Five Nights, ele tem algumas declarações bem problemáticas, de questão de extrema-direita, enfim, essas coisas americanas que estão em alta, né? Vão ficar ainda mais em breve. Mas isso. E ele ficou podre de rico. Podre, podre de rico. Financiando, inclusive, candidaturas de direito, né? Ele teve essa polêmica envolvendo o nome dele. Mas é isso. O primeiro deu grana, o segundo vai dar provavelmente também, Ah, bastante. certamente. Meu sobrinho adorava esse jogo e ficava cantando a musiquinha. Tinha uma As crianças musiquinha. amam. As crianças amam. Agora esse remake, né, do Silent Night, Deadly Night, tem chance de ser uma coisa divertida. Vamos ver Tem. o que é que vão trazer. É um clássico adorado. Tem poucos filmes de Natal que realmente eu acho que funcionam, sabe? Eu não acho, eu não sou muito de filmes de Natal de terror, não gosto. Tipo música de Natal. Não chegue para mim com o especial da Mariah Carey. Então, mas esse filme em especial, ele é bacana. Então tem chance de vir algo legal. Eu acho que pode ser uma oportunidade, né? Mas veremos. Muito bem, gente. Bom, daqui para frente temos mais alguns ainda para citar, mas são os filmes que estão como sem data. Tem uns aqui que estão como Primavera de 2025 nos Estados Unidos, mas isso para mim não diz muita coisa. Mas eu vou começar pelo Insidious 6, o Sobrenatural, né? Que tá como 29 de agosto. Mas esse tem zero informações, sequer página no IMDb ele tem. Então, eu nem tô considerando que vai sair esse ano. Tem um outro spin-off da franquia que foi anunciado em 2023, mas pelo que eu li, não é o mesmo filme, é outra coisa. Então, não sei, acho que esse tá muito, muito vago. Eu tô citando só porque é uma franquia conhecida, né? Mas eu acho difícil que saia. Esse ano. Que mais? A gente vai ter um filme chamado Bring Her Back, que a única coisa que sabemos também é que é da A24 e que os diretores são o Danny e o Michael Filippo, que dirigiram o Fale Comigo, né? Todo mundo foi um hype altíssimo, então tá todo mundo esperando um novo filme deles. E o 2, o Talk to Me 2, vai ter quando? É verdade, né? Foi Porque anunciado fala já. sobre ele, mas não tem data, não tem nada dele também. Deixa eu ver. Provavelmente. Será que o Bring Her Back seria a continuação do Talk to Me? Isso que eu tava pensando. Será que seria a continuação? Mas também não tem muita informação, né? Não, não tem. Tem quase nada. Ó, são páginas. No IMDb tem páginas diferentes. Uma do Talk to Me, Ah, mas tá ok. com o pôster do 1 também, não tem nada de informação. E a outra página do Bring Her Back, que também só tem informações bem básicas, assim. Mas são páginas separadas. Mas, né, é uma possibilidade mesmo. Pode ser que seja pegadinha. Aqueles roteiro que as pessoas, que às vezes os estúdios trabalham com no outro nome, né? E depois que vai colocar o nome oficial, assim. Acho que é uma possibilidade, sim. Vamos ver. Temos também um filme chamado Die My Love, será dirigido pela Lynn Ramsey, que fez Precisamos Falar Sobre o Kevin, e será estrelado pela Jennifer Lawrence. É adaptação de um filme de uma autora chamada Ariana Harwicks, e tudo que se sabe é que. Tudo que se sabe, bom, dá para ver a sinopse do livro, né? Mas é uma mãe que luta contra a psicose. Não gosto muito da Jennifer Lawrence, mas eu gosto da diretora. Tem um outro filme dela que eu gosto que chama Você Nunca Esteve Você nunca esteve realmente aqui. Realmente Aqui, que é bem legal, assim. Assim, nos 2017, né, aqueles filmes. Eu gostei quando eu vi, não sei hoje, mas eu gostei. Tem essas coisas, né? A gente muda. Que mais? Teremos um novo Rua do Medo, Fear Street Prom Queen, pela Netflix. É uma adaptação de mais um livro do R.L. Stine, né? E a gente já teve a trilogia inicial, agora teremos mais um passado em 1988. Como o título disse, passa no baile de formatura, né, de uma escola. Rainha do baile, né? Ou esse prom queen. Isso. Mas acho não tem muito mais que isso também. Não tem muita informação, mas sobre esse filme tem uma curiosidade. Se eu não me engano, a diretora contratada para ele foi a. Estou tentando encontrar. Já não foi mais porque tá anunciado com um diretor. Ah, é? Nossa, não. Então, eu já ia dizer o que eu. Eu fiquei empolgado porque o anúncio era da diretora do Watching. Ah, Aquele Chloe filme. Okuno. Isso. Putz, é Estavam verdade, eu lembro anunciando que disso. a contratação era ela para fazer esse filme. Mas pelo jeito não se concretizou. Então já cai o interesse absurdamente, porque ia ser o segundo filme dela. Esse vai ser Depois do sensacional do Watcher. o Watcher é bom demais. Fear Street, quem tá anunciado na direção agora é o Matt Palmer. Ele fez Calibre, que fez muito sucesso na É? Netflix de ação. É, Fez? Calibre. Não, fez Qual muito. é? Eu não Não faço gostei, ideia de que não. filme é esse. É, não, ele é um filme que quando ele foi lançado, ele fez bastante. Eu vi esse filme, só que eu não lembro, gente, desculpa. Mas ele fez muito sucesso na época, Não, assim. não, desculpa. Foi o É, mas filme. realmente, tá aqui, Calibre. Foi o filme na época, tipo, só se falava nele, assim. A galera que curte ação, estranho, Calibre é bom pra caramba. É. Mas eu vi, mas eu não lembro, gente. Eu não sei se eu vi, desculpa. Sem problemas. Que mais? Temos o Frankenstein do Del Toro, já comentamos. Tem um filme, tem VHS 8, né? Não sei qual vai ser a temática desse, mas todo ano sai um VHS também. Ah, esse eu li alguma coisa sobre o VHS 8, qual que seria a temática, mas eu não tô lembrando. Ah, não, pode pular, eu não lembro, não. Eu li alguma coisa há mais tempo, mas é uma coisa interessante. O que que vai ser? Pesquisem, gente. Vamos pular. É, que mais? Tem um filme chamado Vicious, que a sinopse não me chamou tanta atenção. É uma jovem que passa a noite lutando pela sua existência enquanto cai no buraco de coelho dentro de um misterioso presente que ela recebeu de um visitante que chegou tarde da noite. Perdão pela minha Ué. tradução porquíssima que eu acabei de fazer aqui da sinopse. Mas a direção é do Brian Bertino, que fez Os Estranhos original e o The Dark and the Wicked. Então, né, é aquela coisa. Tem um desconto, né, pelas obras anteriores. É a Dakota Fanning, não é? Com a Dakota Fanning, isso Isso, é mesmo. Dakota Fanning. É isso. Tem algo de curioso nesse filme. Aquelas propostas bem diferentonas que tal que acho que vão ser bem extremos. Ou todo mundo vai odiar, ou todo mundo vai amar. Possível. Ou o movimento de todo mundo começar amando e depois todo mundo odiando. É. Então. Clássico. Curiosamente, esse filme estava previsto para já sair agora em fevereiro, mas ele perdeu o distribuidor. Ai, gente, Então, então não isso sai nunca também é mais. um mau sinal. É um mau sinal Sim, que temos aí. total. É isso, vamos esperar que, né? É isso, tá totalmente sem data mesmo. Vamos ver o que acontece com o pobre. Tem um outro filme chamado Kingsman Road. Que o que me interessou nesse é que ele é dirigido pelo Robbie Benfitt, que dirigiu The Outwaters, que a gente falou aqui naquele episódio sobre Maravilhoso. experimentais. E esse vai ser um found footage também, e segundo ele, bem diferente do Outwaters. Então, estou curiosa já. Agora, dois filmes para finalizar essa lista, dois filmes que vão sair, que estão anunciados para a Primavera Americana de 2025. Temos Death of a Unicorn, que é da A24, é estrelado pela Jenna Ortega. Tem trilha sonora de John Carpenter. É sobre um pai e filha que atropelam um unicórnio. Achei incrível, já gostei daí. Ok. Ou Ruth, né? Eu com o Paul Rudd também, que é o pai da Jenna Ortega. Enfim, vai ser uma comediazinha, né? Com esses toques fantásticos aí, pode ser que seja divertido. Não, é que o Felipe tinha que estar aqui hoje para Falar da Jenna Ortega? falar da Tina Ortega, né? Que ele adora. É verdade, nossa. Ah, e por fim, temos O Senhor da Morte, né? O The Shrouds, que é o filme novo do David Cronenberg, que passou aqui na Mostra de Cinema de São Paulo. Eu já assisti e não gostei muito. Sempre me dói Isso me falar preocupa muito, isso. Giovanna. Você não gostar Sim. de um filme do Cronenberg, eu Então. fico assim, meu Deus. Mas tem umas coisas muito legais mesmo, assim. O começo do filme é incrível. Depois eu acho que ele se perde um pouco, mas eu quero, né, vamos esperar. Eu quero que vocês assistam para depois a gente faz até um episódio sobre ele, que acho que esse rende bastante conversa. E eu acho que ele tá rodando festivais ainda, né? Esse eu acho que estreia esse ano mesmo. Espero que passe nos cinemas daqui também. A Até gente assistiria comentou junto. dele no ano passado como expectativa, né? Tipo, Foi, eu acho que talvez seja sim. lançado. É, ele tinha acabado de se falar sobre ele, assim. Só tinha uma foto dele, mas ele tem uns conceitos muito legais, umas ideias muito bacanas. O Vincent Cassel, que é o protagonista, é um filme muito pessoal do Cronenberg, né? E o Vincent Cassel tá caracterizado exatamente igual ao Cronenberg. Gente, É engraçado. curioso. Quero muito que vocês vejam. Mas é isto. Agora eu separei aqui também na nossa lista alguns nacionais. Tem uns que já estão rodando festivais, outros ainda estão sendo feitos, outros nem isso. Mas acho que é legal a gente comentar para a galera ficar de olho mesmo, né? Às vezes os filmes brasileiros não têm uma divulgação tão forte, não chegam aos cinemas de todo lugar, né? Mas enfim, então para ficarmos de olho esse ano, a gente teve uma notícia muito inusitada, que foi a Xuxa, sim, aquela, que é uma, ela é vegana, né? E ela falou em alguma entrevista assim, que seria interessante, sim, fazer um filme sobre uma vampira vegana. E quem dirigiria seria a Juliana Rojas. Então. Eu super assistiria esse filme, eu topo, pode mandar. Mas esse é o que tá só na ideia ainda. Eu torço para que um dia saia. Mas vou ficar atenta aí às notícias. Tem um filme novo do Rodrigo Aragão, chamado Prédio Vazio, que é sobre um edifício assombrado no Espírito Santo. E você falou que esse estreia em festival, né? Em breve. É, Mostra de Tiradentes, dia 27. Boa. Então, esse já é um para ficar de olho. Pessoal, quem mora em cidades que costuma receber festivais de cinema, cinema no geral, né? Não só de cinema fantástico, fiquem atentos, porque esses filmes também passam, né, em festivais gerais, não precisa ser nada muito específico também. Então, quem tiver interesse, fique atento enquanto esses filmes não chegam ao circuito comercial. A gente tem também o Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, que já passou na Mostra de Cinema aqui de São Paulo, de 2024. Eu adorei. Esse foi o contrário do Senhor da Morte, porque eu não gostei muito e vi várias pessoas que gostaram. Enterre Seus Mortos eu adorei. Só eu adorei. Eu quero muito que as pessoas vejam, porque eu quero muito saber o que elas acham. Gente, vocês dois, por favor. Eu precisava Quando ver. tiverem a oportunidade, assistam. Temos um outro filme chamado A Própria Carne, que é dirigido pelo Ian SBF, que segue soldados desertores da Guerra do Paraguai. E um filme chamado Privadas de Suas Vidas, que é dirigido pelo Gustavo Vinagre e pelo Gurcius Gildner, que tem produção da RT Features, tem a Maria Gladys no elenco, a avó da atriz Mia Goth. Mia Goff. Ela tava Privado. desaparecida esses tempos aí. A Maria Gladys ou a Mia Goth? Não, a Maria Gladys disse que ela tinha sumido, mas Ela não entendi tinha, muito mas foi não. só um susto. Ela já apareceu já. Ah, tá. Apareceu na mesma Ok. noite, assim. A filha dela que parece que levou um susto, mas ela logo apareceu. Mas eu achei engraçado. Eu conheci algumas pessoas da equipe desse filme, na mostra, inclusive. E privadas de suas vidas são privadas privadas mesmo. São privadas assombradas em um prédio. Eu já fiquei interessadíssima no que vai Ah, sair ok. daí. Gente, do Gúrcios, assim, você pode esperar Então. a coisa mais absurda, se assim, possível. É, não, o Gustavo Vinagre, ele também já tem um trabalhinho aí, ele já fez algumas coisas muito interessantes. Mas o Gursius, ele é o nosso diretor do absurdo, né? Tudo dele é muito. Eu não falo assim extremo de violência, dessas coisas, não. É extremo de absurdo de narrativa, né? Então, gente, quero muito. RT Filters. A avó da minha avó, Maria Grécia. E o Gursius e o Gustavo é para mim. Gente, quando eu vi o pôster desse filme anunciando, eu olhei, eu fiquei assim, como é que fala? Perplexo. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver esse filme. Muito. É isso, eu quero muito também. Estou curiosa. Mas muito bem, gente. Finalizamos então nossa lista. Vocês têm algum comentário final, alguma consideração, algo que esquecemos de falar? Não, só dessa lista rapidinho aqui. Quero muito ver o filme do Rodrigo Aragão, que é um querido. O Prédio Vazio, eu acompanhei os bastidores, assim. Ele tá lançando, acho que uma série também, que vai chamar. É Fantástica? Ah, tá muito bonitinho uma série que ele vai lançar. Ele tá um tempo meio sumido assim, mas ele não tá trabalhando. E esse Prédio Vazio, assim, eu tô muito louco para ver. Enterre Seus Mortos, eu gosto muito do Marco Dutra, muito curioso. E Xuxa como vampira vegana, por favor, gente, façam esse filme acontecer. Precisamos. É isso. Tomara que saia. Também torço. É sobre considerações. Tem dois filmes que eu acho que valeria falar rapidinho, que é o The Gorge, que a estreia agora é dia 14 de fevereiro. Por que que eu acho ele curioso? Porque tem a Anya Taylor-Joy e é dirigido pelo Scott Derrickson. Mas ele é um exclusivo da Apple TV, vai sair no Dia dos Namorados. O enredo é meio bizarro. A Anya tá fazendo par com o Miles Teller, onde os dois são atiradores de elite que se apaixonam durante uma missão ultra secreta de que eles têm que proteger um tipo de fonte, alguma coisa assim. E tem uma ameaça meio que sobrenatural, talvez, que vai testar o amor deles e toda a humanidade. Ok. É isso. Eu não faço ideia se isso vai ser bom, mas tá vindo aí, vem aí. E tem um filme também que vai ser estrelado pelo Michael B. Jordan, saiu até um trailer no ano passado, que é o Pecadores, né? Que é o próximo filme do Ryan Coogler, que no enredo diz que, tentando deixar suas vidas problemáticas para trás, irmãos gêmeos, ambos interpretados pelo Michael B. Jordan, retornam à sua cidade natal para começar de novo, apenas para descobrir que um mal ainda maior está esperando para recebê-los de volta. Tem um trailer já desse filme, acho que vale dar uma olhadinha e ficar de olho para ver se ele vai ser um dos grandes pontos do ano. Eu queria falar sobre jogos, rapidinho, sobre os jogos de terror, embora 2025 tá meio triste para jogos de terror. A gente vai ter Little Nightmares 3. Oi. Samuel, deixa eu só corrigir uma informação errada que eu dei aqui, rapidinho. Ah, não, A tudo bem. série que o Rodrigo tá lançando é Folclórica, que chama, tá? Só isso. Ah, boa. Ok. Pode continuar. É, eu falei Não. errado, falei fantástica, Folclórica. Voltando pros jogos, né? Vai ser o primeiro jogo. Primeiro jogo não, porque na verdade tá sem data. Esses jogos quase todos estão sem data, só tô dizendo que vão sair em 2025 em algum momento. Little Nightmares 3, eu gosto muito dessa franquia. Acho incrível o trabalho que fazem com relação à ideia de transformar o que parecem ser pesadelos infantis em cenário de terror. E é realmente muito aterrorizante algumas das imagens desse jogo. Por mais que a arte seja um stop motion parecendo de massinha de modelar em alguns momentos, é bem bizarro, bem bonito, bem inventivo. O único problema é que esses jogos são bem curtos. Eles duram, tipo, no máximo 4 horas e demoram muito tempo pra sair. Então, tem esse probleminha com Little Nightmares, mas esse é o problema, porque eles são jogos muito bons. Torment Souls 2 vem aí também. Ele é um jogo estilo Resident Evil, mais clássico. E, se eu não me engano, ele é feito por uma equipe chilena. Ele é o primeiro Torment Souls fez muito sucesso como jogo indie. Algumas pessoas colocaram como um dos melhores jogos de terror do ano que ele foi lançado. E o Torment Souls 2 vem com mais escopo, mais grana para ser feito. Então, provavelmente, tudo que foi apresentado no primeiro jogo vai vir bem mais legal, bem mais forte nesse segundo. Entre títulos novos, a gente tem o Chronos The New Dawn, também com data a definir, mas a gente tem que ficar muito de olho nesse jogo, porque ele está sendo feito por ninguém mais, ninguém menos que o time da Bubble Team, que acabou de fazer Silent Hill 2 Remake. E Silent Hill 2 Remake está fabuloso, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Que jogo incrível! Eu nem terminei ele e já tô assim, com o coração tomado por ele. Ele é muito bom. Os trailers do Chronos The New Dawn estão bem legais, mas é uma vibe completamente diferente. É uma ficção científica de terror. Você se passa em passado e futuro o jogo. É você precisando encontrar uma maneira de salvar a humanidade, é o que parece. Um trailer bem pesado, assim, parece ser de horror espacial até em alguns momentos. Tem alguns outros títulos, mas eu creio que esses são realmente os três de maior destaque. Talvez a gente tenha um novo Resident Evil esse ano, mas a Capcom tá com essa mania de anunciar no começo para entregar pouco tempo depois. Então fica a expectativa do talvez Resident Evil 9 vir por aí. Mas é isso. Tá um ano meio fraquinho, mas tá. As coisas boas aparecem ao longo dele. É isso, como sempre. A gente só fica aqui, os idiotas, falando de umas coisas que não vai sair. Olha, e pior que games é complicado, porque às vezes a gente fala um, dois, 3 anos que eles vão sair e não saem. Ai, que porqueira. Mas tudo bem. É isso então, gente. É É isso, creio que isso. encerramos. Eu só queria fazer um outro adendo, Faça. que eu procurei até séries de terror que sairiam este ano, mas eu não vi muitos títulos. Então tem dois títulos que são continuações que eu sei que nós três aqui estamos muito ansiosos para ver, que é, logo em abril, a gente vai ter The Last of Us Parte 2, Sim. a segunda temporada da adaptação do jogo de sucesso da Naughty Dog. Quem gosta e não conhece o jogo, se prepara que vai ser uma porrada. Tenta ficar longe dos spoilers, embora esteja impossível com essa galera tentando acabar com a experiência dos outros. Mas essa história é absurda, absurda. É muito boa. O segundo jogo de The Last of Us é assim de uma narrativa sem igual. Muito boa. E também vamos ter a terceira temporada de Entrevista com o Vampiro. Provavelmente em algum momento desse ano. Já teve teaser. Vai ser baseado em O Vampiro Lestat. Um pedacinho ali da Rainha dos Condenados. Então, para ficar muito de olho, dessa que para mim foi a melhor série de 2024 na sua segunda temporada. A maioria das pessoas elegeu séries que tinham estreado, como por exemplo Shogun, botaram como melhor série do ano. Para mim, a melhor série do ano foi a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. E a minha expectativa para a terceira temporada está batendo no teto. Tanto amor que eu tenho por essa série. Também. Vamos ter ruptura também, né? Ah, é, estreia Amém. semana Dia que que vem já. sai esse episódio, gente. Exato, no dia que sai o episódio. E Yellow Jackets volta também, não? Sim. Hilary Swank, né? Tá nessa temporada. Isso, Está. verdade. Samuel, é capaz de eu chorar em todos os episódios de Last of Us de novo? Porque na primeira temporada eu chorei em todos os episódios. Todos. É capaz. É Todos eu capaz. acabava chorando. Eu falei, puta É capaz de merda. você querer morrer no primeiro episódio, que provavelmente Não, não vai ter um eu sei alívio o que é que essa vai ser série, lá. não? Cara, não. Não vai ter, não, tá? O segundo jogo ele é só desgraça. Do começo ao fim ele é só desgraça. Nossa Senhora. Meu Deus. Se tu quiser depois ler a minha crítica lá no site, ela não tem spoiler, não. Tá bom, Eu vou lá acho que ler. não tem spoiler. Mas eu tento Eu acho que eu já sintetizar li. o tamanho da dor que é esse jogo, o enredo Eu desse segundo jogo. já li sua crítica, já. Muito boa. Valeu, Você valeu. falou que é muito emocionante mesmo, mas. Sim. Ok, estou preparado, estou pronto. Não está. É. Ai, muito bem. Então é isso, gente. Tô feliz por estarmos de volta já, começando esse ano. Vamos ver, vamos conversando então ao longo desse 2025 sobre o que vem por aí. Espero que a gente tenha boas surpresas. Ano passado tivemos, né? Tanto que a gente estava esperando Bastante. como que não estávamos. Então, é isso. Vamos ver. Ouvintes, aguardamos os comentários de vocês. Obrigada por continuarem com a gente mais esse ano e até a próxima. Tchau, gente. Até. Vamos ver. Mas vamos ver onde a gente chega aí. E vamos ver, mas vamos ver o que dá. Mas vamos ver, tô bem curiosa. Como diz a Sil, vamos ver o que vem por aí, né? Vamos ver. Ah, ver, né? A ver. Bom, vamos ver. Mas veremos. Mas vamos ver. Então vamos ver. Mas veremos. Mas vamos ver. Vamos ver o que sai daí. Vamos ver, eu tô contando com isso também. Então vamos ver o que vai sair. Vamos ver. Vamos ver o que é que vão trazer. Mas veremos. Vamos ver. Vamos ver o que acontece com o pobre. Vamos ver. Vamos ver. Acho que eu falei, vamos ver 85 vezes ao longo desta gravação. É o Me título desse desculpem. episódio, 2025. Vamos ver, né? Ai, assim será.